3858, restrito 350, direto a Buco. Direto a Buco, restrito 350, 3858. Restrito 330, 3858. Restrito 330, voo a Buco, 3858. Total 9907, sem condições de incrementar a razão de descida. Afirmativo. Gente, aumente a razão de descida, temos um tráfego de sua posição de 10 horas, 1 nos 5 milhas, rumo oeste, passando 050 para o 370. Afirmativo, com a razão incrementada agora, o total 9907. São 3858, desconsidere a Buco, voo e cóquio. Agora deixa eu ver aqui. É Cogbo, é isso? Afirmo. Ok, só um momento. Estava dando escuta do 63. Da 6313, ingressa Juliette, portão 04, observando a liberação do Embraer da Azul. Está aguardando então, vai ingressar e aguardar o Azul liberar o 04. Já está liberando, pode ingressar. Puxa na 6313. Está ingressando, obrigado. Na 6310, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém no 10, chamei a 6310. Autoridade ILS, reporte estabilizado. 2000 PS, reportará estabilizado no ILS, total 9907. Solo 07, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette para o portão 05, escuta 2748. Salvador, Papatango, Oscar, Hotel Kilo. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, aciona a identificação, desce para o 050, voa a mão para a chegada a mão. Informe intenções, pistão 1 no 0, pistão 1 no 7. Pistão em Duma, costa lá para seguir para o 1 no 7. Acho que até o Kilo tem condições de cancelar antes e voar para direto final da 1 no 7. E vai parado, tem condições, acho que até o Kilo. É. Então vou ir para, vou a Man, para chegar da Man, e mais próximo irá ser vetorado. Vai, até o Kilo. Gol no 604, redução 200 nós. Reduzindo 200 nós, o gol no 604. São 3858, agora sim, está autorizado a Buco. Tá ok, vou a Buco. 3858. 08, obrigado, boa noite, o saneamento 310. Para Salvador, muito boa noite, o saneamento 310, decola, não se escuta. O saneamento 310, contato radar, sabe, mantém 350, saída Buco. A Buco, sou 350, o saneamento 310. São 3305, reduza para 250 nós, irá seguir um transporte de enfermos na final. Positivo, estamos com 250. Confirme, vai precisar de mais redução? Afirmo, redução 210, se possível. 210, 3305. Oceana 6310, direto Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018, muito obrigado. É o Oceana 6310. São 3858, Recife 12685. 12685, 3858. 090 graus com 10 nós com 10 nós. Decola 10407. Boa noite. New flight level 060. Beractimari, Sumar Arrival. Estabilizado no localizador, total 9907. Total 9907, chama torre 1186. 1186, Agneto, uma boa noite. Gol no 604, desce para 2000 pés, Kennedy 1095, direto Duna, autorizado ILS, porta estabilizada. 2015, Duna, chamo lá, no 604. Salvador, boa noite, total 9907. 471, Decolozinho 1, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 471, Decolozinho 1, chama o controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 20, decimal 8, obrigado, boa noite. Total 9907, boa noite. Altímetro 10, 15, está baixando a travada? 10, 15, baixando a travada, senhor. Vente total 9907, tem livre pouso, pista no zero, o vento 090 graus com 08 nós. Copiado, senhor, livre pouso 10, total 9907. 071. Salvador, gol no 889, no portão 09, para puxa estacionamento. No 09, gol. Gol 1889, no portão 9, para pushback e acionamento. Então, número 2 no setor, aguarde mais uns 2 minutos para iniciar, gol 1889. Eu não sei se estou aguardando. Oscar Hotel Kilo, 10 para 3 mil pés, quer negar 10 no 5. 3 mil no 0 no 5, Hotel Kilo. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite é o lockdown 3305. Vai atingir o nível 060, TAM 3305. TAM 3305, desce até 4 mil pés, QNH 10, 15. 4 mil com 1.500. Salvador, TAM 3662. Portão 8, pushback acionamento. Tá pegando na sua fila. Dois aguardos. Oscar Del Quilo, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 autorizado ILS, reporte estabilizado até o quê? Portal 9907 no solo 215, táxi à direita na Fox, após Alfa, Kilo até o pátio 3, na minha escuta até o corte, portão na posição meia dúzia do pátio 3, atento ao balizador. Fox Alfa Kilo, posição 06, total 9907. Está no localizador avistando o voo na 604. No 604, completa final, torre 1186. 186, obrigado. 3305 da TAM, informa que irá ultrapassar o localizador. Novo limite é o QD Mike 120 de Simbra. Sim, a gente vai ultrapassar o localizador, limite 120 de Simbra, 3305. 3305, desce para 3.000 pés. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, como oeste, irá segui-lo como número 2 na aproximação. 305 para 3.000. Do Salvador, boa noite, no 604. No 604, altímetro no 015, reporte passando Simbra com trem checado. Samariel. 5, obrigado, boa noite, deixa eu dar 63 no 0. Controle, boa noite, Rio 5972, esse da informação Alfa. Está cruzando 245 para 160 na sua escuta. Rio 5972, boa noite, essa é na identificação, desce para 4.000 pés, QNH 10, 14, direto bom. Para 4.000 com 1014, direto bom. Passando externo, embaixo travado na 604. 604, livre pouso, pistão no zero. O vento 090 graus com 09 nós. Altímetro agora 10 no 4, 1014. Livre pouso, 3305 para interceptar o localizador, curva direita para o 140, reporta estabilizado. Direita 140, reportará estabilizado, 3305. Azul 4071, no chama Recife, 1251. Chama Recife, 251, azul 4071, boa. Utilizado o localizador, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, torre 1186. Torre 1186. Então 3305, desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS, está 3305. Lima, tem cabeceiro no 0352 no meio. Lima, tem 5216. Para o táxi Gol 989 com 114 a bordo, 0410 de autonomia até na Campinas. Parte principal, Índia e Alfa, fonte espera da 10, chame pronto, altímetro no 014, Gol 989. Parte Índia e Alfa, 1014, chamarei pronto, Gol 989. 362, coordenando o clique do solo após a passagem da guarda do Boeing da Gol, iniciando 08, chame táxi, tá 3662. Mente, após o Gol em coordenação, livre o push 3662. Salvador, Tango, Alfa Hotel Kilo. Boa noite, Oscar, Hotel Kilo. O altímetro no 014, vento para cheque 080 graus com 09 nós. Intenções por seguir 10 ou 17? 17, senhor. É porte mais próximo para o cancelamento, Oscar Hotel Kilo, passando o marcador externo. Fazer uma base curta para o 17. É que vai estar mais próximo, Hotel Kilo. 604, Solo 20, táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, Gol no 604. Alfa, antes da Juliette, reportará. 5216, livre decolagem, dono 0, vento 080 graus com 08 nós. 5216, boa noite, Objeto 6747, portão 5, informação alfa, autorização, Guarulhos. Mais 6747, só um minuto, copo. Para Guarulhos já tem o 360 autorizado, prepara a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge 360, pegado. 5216, decolos 21, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite. Presente cancela o Oscar Hotel Kilo ao 21, curva esquerda, faça uma base curta para a direita, reporte na final do 97. Esquerda, reporte na final do 97, Hotel Kilo. 5216, boa noite. 5216, contato radar, sabe, mantém 190, saída PUCA. 190, PUCA, 5216. Redução 2509. Ok, reduzindo 250, ficou 972. O Gol no 604, antes da Juliette. 604, prossegue Juliette para o portão 02. 02. Livre decolagem dono 0, vento 100 graus, uma centena com 10 nós. Decolagem autorizada dono 0, boa noite, 89, obrigado. Rio San 3662 para o táxi com 158 no POV, alternando Fortaleza com 2:50. 2:50, Fortaleza, a transmissão foi muito baixa, confirme o POB, tá 362, gentileza? 1958. Melhorou agora, 158, copiado. Táxi via parte principal, Indy Alpha, reporte quanto espera da 10, pronto, altímetro no 014, tá 362. Pátio Indy Alpha, 1014, 3662. Posso passar o quilo, baixou e travou? Passa, vai baixar travado, só o quilo. Livre pouso 107, o vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós. Oscar Hotel Kilo. Livre pouso, Oscar Hotel Kilo. Boa noite, Índia mais alta. Correto. Could you please confirm for us vector 030, only limited to the localizer? Jamaica Alpha, turn left heading 030. Left heading 030. Boa noite, chegou no 889, subida da El. Estou no 889, contato radar, sabe, mantenho 360, voa Leda. 360, da presente Leda, voa no 889. E o 5972, 5500 para 4000. E o 5972, desce para 2000 pés. 5972, 7. Pilo no solo R25, tá livre o backtrack, depois liberando a pista até o Pat 5, era chão. Livre o backtrack, vai reportar liberando a pista, o Oscar até o quilo. M747, cópia. Prossegue. Autorizado Guarulhos, web 6747, o nível 36220, via Equizulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5143, controle 120, decimal 8. Autorizado, salva Guarulhos, 360, via Equizulu 16, bravo até Azulu Trive. Decola pista 10, curva direita da El Leda Bridge. 5143 transponder, controle 120, decimal 8, L7, 6747. Ótimo e pronto, pushback, web 6747. Amarelo. Ponte espera da 10, pronto, tá 3662. A linha decola sem parada, 3662? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar sem parada da pista 10, tá 3662, o vento 090 graus, 10 nós. A linha decola 10, 3662. Oscar Otalquilo, tá livrando. Gente, boa noite, Oscar Otalquilo. Boa. Oi, Salvador, boa noite, o TAM 3305, baixado, travado, final da 10. Vou dar uma aproximação, aguardando pista livre. Forma Airbus da companhia ingressando para decolagem de imediata. Pista no 0, aguarde pista livre. O altímetro no 0, no 4. No 0, no 4, TAM 3305, aguardando. Na merda, trip. Prossiga. Fazer uma parada com a Gil, Sereno. 5216 após nível 150 autorizado. É, grato. 5216, eu tenho outro tráfego da companhia vindo da Golf 677 em 140. Ok, sem problema, muito grato. Rio 5972, pode aprovar agora o externo? Estamos vendo o tráfego da TAM aqui, acabou de passar. Rio 5972, está autorizado, desce para 1.700 pés, reporta estabilizado. É, obrigado, chama estabilizado. Alpha, resume navigation, direct to Duna, report established. Direct to Duna and report established, fica mais Alpha. 3305, vento 1 centena, 1000 graus, com 10 nós, com 10 nós, sem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, tá 3305. 2, decola os 28, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Localizador, Rio 5972. Rio 5972, completa a aproximação, torre 1 no 186. Controle Salvador, boa noite, TAM 3662. 3662 da TAM, contato radar, sabe, mantém 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, 3662. Rio 5972, copiou? Confirme, torre, hein? Rio 5972, chama a torre 1 no 186. Deu, obrigado. Descending to 2000 feet, established on a low flag. Confirme, quem chamou o controle? India Mike Alpha is descending to 2,000 feet, heat established on the localizer. India Mike Alpha descend 2,000 feet, clear the LS final. Cleared LS final for runway 10, India Mike Alpha. T05 no Solos 30, táxi à direita no táxi Eco, após Alfa na minha escuta via Juliette para o portão 612. Eco e Alfa, Juliette, portão de 612, Altan 3305. T-5972, vem livre pouso, pista no zero, vento 080 graus com 08 nós. 08 com 8, obrigado, livre pouso, 5972. Total, good evening, this is Papa Tango, India Mike Alpha. Good evening, India Mike Alpha, call me passing on the Altamarca, altimeter set 1014. Report, Altamarca, India Mike Alpha. 3305 ingressa via Juliette. Sim, mas a próxima esquerda é aquilo. É a próxima, a segunda à esquerda, via Juliette para o 612. Tá 3305. Sim, 3305. Sabre Hotel, can you please confirm the wind for India Mike Alpha? Go ahead. Go ahead, India Mike Alpha. Can you please confirm me the wind condition? Repeat, please. Again, please. Can you please confirm the wind condition, sir? Okay, 090 degrees with 08 knots. Altimeter set 1014, India Mike Alpha. Update 100 with 10 knots, 10 knots. Correio Salvador, Ocean Air 6313 para Guarulhos, nível 360, cliente da Tango, autorização. Ocean Air 6313, só um minuto, cópia, prepara a subida da El. Cliente, prepara da El. Mike Alpha, do you request to proceed runway 17 after the Altamarca? Ano 6, chama Recife, ano 2085. 26, boa noite, senhor. 26, 85, boa noite. Sim. Solos 33, à direita, no taxi Fox, na minha escuta, após via Alfa e Kilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3, a posição 09, mesmo assim, fica atento ao balizador. Ok, dá para repetir, por favor? Na Fox, na minha escuta, Alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 09. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Boa noite, Rio 5972. 72. Copiou. Tower, India Mike Alpha is at outer markers. Gear down and left. Proceed to runway 10, India Mike Alpha. Well, that's already said. We'd like to land on runway 10. India Mike Alpha, the wind is 090 degrees with 09 knots, clear to land.